Thank you. sabe, o vento vai parar de soprar. Quem sabe um dia, no fim de um dia, desanuviar. Quem sabe a estrela. vida é toda verdade. Eu não tenho mais idade. E o meu passado é o meu futuro. Thank you. Música.